Boa noite. 跟我走，我说什么要送我是吧，这个爱要是不好好单位如果是1-1是什么卖不完的。 Com transporte de cima, que é a número 1 para pouso no aeródromo, está a 33 milhas à sua frente e traz com base pela direita para o final da pista da frente. Afirmativo, velocidade a critério do comandante. Estimado para o fechamento da pista é 3-8. Lima, GLS é possibilizado. Essa merda é 212. Alpha Jack for Savannah Park. Thank you. restrictions across mile 15. manejando agora 3.8 milhas de Conde e afastado 64.7 milhas no Nordeste de Salvador, mantendo o voo no Coronel. Serviço radar terminado, ao passar a posição Conde, chão do controle Aracaju, frequência 120, decimal 30, boa noite, bom voo e a próxima. Now flight level 160. Call now, receive station. Put it here. 125, decimal 45. Tornado, 166, decimal 85. 5330 via 1190, saída. Pouca transmissão Caju, curva esquerda, pode falar de 5.7. Transponder 5514, controle 1208. Conde 1190. Lima, Rádio Uno, Lima, repórter Porto da Lima, para agradecer a você.